cerveja aí, velho. Tá geladinha, será? Toda noite é assim. Um copo de cerveja pra esfriar cabeça. Tá judiando de mim. Os sinais do nosso fim. A gente tá perdido de casa, a nossa cama tá parada. E eu não sei o que fazer. Quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada. Que eu arrumo a mala e vou. Que cala consente, os sinais não mente. Confessa que não tem amor. Não tem amor. Tocar no Ágil de menor, bora Ivan. Segura, velho. Toda noite é assim. Um copo de cerveja pra esfriar cabeça. Tá judiando de mim. Os sinais do nosso fim. A gente tá perdido em casa. A nossa cama tá parada. E eu não sei o que fazer. Quer me perder? Seu coração tem a dizer. Fala na minha cara que não sente nada. Que ela arruma a mala e voa. Que cala consente, os sinais não mente. Confessa que não tem amor. Fala na minha cara que não sente nada. Que ela arruma a mala e voa. Que cala consente, os sinais não mente. Confessa que não tem amor. Tem amor. Salvador Bahia, tamo junto.